Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 23 e a 1, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. De Will Johnson começou no início deste século, em 2002, já vai no sexto álbum. A sua banda, os Centromatic, começaram muito, muito antes de 2002, para aí em 1996, e o último álbum saiu ano passado, 2014. Este é o novo trabalho de Will Johnson, com o título Swan City Vampires. E no início da Orelha Extra de hoje ficamos com Made Us Feel Like Kings. Bem-vindos, ficamos por aqui 2 horas. Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Novo trabalho para o trio Jacuzzi Boys. É um EP com 5 temas. Chama-se Happy Damage e ficámos por aqui precisamente com o tema título. E vamos voltar, já há algum tempo que não escutávamos por aqui os australianos Dick Diver e dizemos vamos voltar ao último trabalho, Melbourne, Florida. Vamos ficar com Leftovers. If I were a carpenter, Orelha Extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Every man who falls. Nós por aqui andamos sempre atrás do sol e claro, tínhamos que ir para o hemisfério sul, onde é a primavera agora. Primeiro da Austrália, os Dick Diver, do mais recente Melbourne, Flórida. Depois a neozelandesa Nadia Reid, é o seu álbum estreia com o título Listen to Formation, Look for the Signs. Foram dois temas, Track of the Time e Reaching Through. E de volta temos também sempre uma banda muito recomendável. Voltamos novamente à Austrália, falamos dos Fat Freddy's Drop. Tem um novo single, chama-se Razor. my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Segundo álbum na carreira do músico de Chicago, Ben Baker Billington, enquanto Quick Sales, Ben Baker Billington traz alguns amigos e também músicos da cena dessa cidade norte-americana, como Andrew Scott Young, Mike Forbes, Rob Fry e também a nossa conhecida Ale Four, que assina como Circuit des Yeux. O álbum chama-se Fleurs de la Lune e ouvimos Breaking the Symbol. E a propósito de Circuit des Yeux, vamos voltar ao último trabalho, In Plain Speech, saído na Thrill Jockey Records, precisamente a editora histórica da Windy City. O tema esse chama-se Fantasize the Scene. Orelhastre, através da Universidade FM 104.3 ao domingo à tarde, entre as 18 e as 20 horas. Também na Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra e no Brasil estamos na Rádio UFSCar em São Carlos. Podcast em orelhastre.com e podem contactar-nos através do Facebook, do Twitter e do e-mail orelhastre@sapo.pt. Vamos continuar naquela que é ainda a primeira hora de Orelha Extra com o que anunciámos a semana passada, o músico Christian Frederiksen, ele que foi uma das três pessoas, músicos, que criaram os seminais Rachels, juntamente com Rachel Grimes e o já desaparecido, infelizmente, Jason Noble, fez parte de bandas, ou pelo menos ajudou bandas em discos seminais, como por exemplo o disco Rusty dos Rodden, também do Shipping News, de Shannon Wright, dos Mission of Burma, dos Four Carnation ou dos Rivulets. Ele nos últimos anos tem-se dedicado mais a criar música para teatro e cinema e compilou agora precisamente alguns desses temas numa compilação que deu o nome de Territory Jenny. Vamos ficar com Prepared Guitar. entre o grito para a fama e a força do leão, vivem os ossos e a loucura fica fora da equação. Luís Nunes, enquanto Benjamin, o seu último trabalho, Autorrádio. Ficamos com Do Céu e da Terra e aproximamos do final da primeira das 2 horas de Orelha Extra. Temos tempo ainda para escutar os britânicos Ear of Birds. Últimos sons da primeira parte de Orelha Extra com a compilação Slack and Fools of Nothing para os Ear of Birds foi Coma Highs, She's 5 Gallons e When You're Stitching. Até o fim vamos ficar com os irmãos Eva and Philip Milner, são os Hundreds do EP Tame the Noise, Our Past. days embrace a fortress. It fuels me and places a skeleton of trust right beneath us, bone by bone, stone by stone. If you ask yourself patiently and carefully, who is it? Who is it? Who is it that never lets you down? Who is it that gave you back the crown and the ornaments are? Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. I ran around in circles like a hamster on a wheel. Enchanted by your magic, the ground beneath your heel. But somewhere deep inside me, I knew you'd never steal the knowledge I'd survive you and the things you put me through. The don'ts, the won'ts, the no-goes, when you tell me what to do. You mold me in your image, but you haven't got a clue that you cannot stop me dreaming of fresh fields and pastures new. So I'm stepping out in your picture. Slave. Caught up in your machinations like a cog inside a wheel. Tangled up in bitterness, a spider's web of steel. The only time you're smiling is when you try to make me kneel. Your dominating tendency is losing its appeal. So I'm leaving you in the shadow. O tema que nos chegou de John Howard and the Night Mail, a ver se chega por aqui o álbum, chama-se Intact and Smiling. Bem-vindos de volta à Orelha Extra. Thank you. editora britânica Ghost Box comemora 10 anos e lançou uma compilação com o título In a Moment, duplo CD, também duplo vinil, mas a edição em CD tem mais temas, é precisamente essa que por aqui temos. Ouvimos de lá Bellbury Polly com Farmer's Angle e vamos escutar ainda os Advisory Circle. O tema vai ser Nuclear Substation. Extra, canal auditivo suplementar, segunda e última hora, e há novo trabalho também para Dave Rawlings, enquanto Dave Rawlings Machine traz com ele a sua mulher, Gillian Welch. Todos os temas foram compostos pela dupla, ela também participa muito discretamente, chama-se Nashville Obsolete, o tema hoje vai ser o inicial. The Weeknd. Just like a freight, I got there early. I couldn't wait. I made a friend or two along the way. You want the details, but what can I say? There's the ballerina, foreign cartel, the opera singer, the southern belle, they've all got something strange and new, they've all got something, but not like you, oh, oh. Whoa!

Megan Remy com um novo disco enquanto US Girls, 4AD, chama-se All Free, foi Damn the Valley. September sky. Peter Milton Walsh com os seus The Apartments, do último No Song, No Spell, No Madrigal, foi September Skies. E mais um regresso que, sinceramente, não estávamos a contar com ele, o canadiano Jonas Bonetta, que assina Evening Hymns. O novo disco chama-se Quiet Energy, ou melhor, Quiet Energies, no plural, assim é que é, e o tema vai ser Evil Forces. Let me be the first one to go. I'll ride back and let you know. I'll test the waters, I'll find those silent places. My transmission will fail. Maybe those words I will not write. Just me in the valley, keeping the secret. all my life. I floated down rivers of tempted evil forces. Maybe I'm just blowing off steam. Yeah, maybe I'm just climbing the walls. To me, all these people don't look so happy. And when I go, I'm gonna try and forget what I was leaving. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Until I'm in, brave is just repeating, getting up, not sleeping. aqui para nós, infelizmente, a carreira dos Maritime tem sido sempre a descer, desde o disco estreia em 2004, esse excelente Glass Floor. Estão de volta agora com mais um sessionante álbum, chama-se Magnetic Bodies / Maps of Bones. Aproveita-se Satellite Love, que acabamos de ouvir. Thank you. Julia Holter, do recentíssimo Have You in My Wilderness. Betsy on the Roof. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, ao domingo à tarde na Universidade FM, em Vila Real, também na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar. Procurem o nosso Facebook e o nosso Twitter e o contacto eletrónico através de orelhaextra@sapo.pt. Vamos voltar ao disco que apresentámos a semana passada. É o estreia para o trio feminino The Ghosties. Chama-se Raw. Para hoje vamos destacar Gemini Rise. Thank you. Já os últimos temas da orelhastra de hoje, Holy Go Lightly de Slow Town Now, Catch Your Fall, e vamos voltar a Bad Power, Baseku Koyate com a Ngonipa. São as despedidas da Orelha Extra, Basaku Koyate Ngonipa de Ba Power, Tedunia Laban. Para o fim, vamos ouvir ainda Solace Bright de Poison Season, o último Destroyer. Tchau, até para a semana.